nunca saiu em busca de um grande sonho? Quem nunca pensou em desistir a certo ponto? Quanto vale a sua fé? Você tem que acreditar e ser quem você é. Tenha paciência, tudo tem o tempo certo. Tá faltando pouco, você tá chegando perto. E se você cair, se levante, eu sei que você vai conseguir. E se prepare para a vitória. Respire fundo, chegou a hora. Sua estrela vai brilhar. Você tá pronto pra voar. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Seus planos, nunca desista, nunca desista, nunca desista. Todos os nossos familiares, a todas as pessoas que nos amam, que estão sempre próximos de nós, a toda a galera da organização. Valeu, valeu, Prudente, obrigado! Valeu, galera! Obrigado de coração. Obrigado a todos que proporcionaram esse acontecimento lindo. Fica aqui a nossa mensagem. Nunca desista de um sonho. Nunca deixe que te digam que não é capaz. Com a mão lá em cima, Prudente, junto com a gente acima. Valeu, valeu, Prudente, obrigado! Valeu, galera!